Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Eu canto pela paz, eu canto pelo amor. Eu canto pela vida, eu canto pela dor. Estilo agressivo, grito mutilador. Não mais alegre, hoje aquele que motivador. Ligeiro, não caio em arapuca. Tiro na nuca, retrata essa covardia maluca. Sardinha, finge ser truta. Pra dar os trancos, os backs. Chega, já gastei mais do que ganhei com rap. Agora é nossa hora. Chega de ser um menino que via tudo do lado de fora. Não tem mais volta e é daquele jeito. Vim pra fazer o contrário do que fora feito. O ouro é nosso, não duvide, então bato no peito. Mantenho a calma, falo pouco, sou suspeito. Pés calejados dessa caminhada. Agora o que me resta é caminhar mais nada. O choro derramado já não volta. Respire, engole seco, segure a revolta. Minha cabeça pesa sobre o travesseiro. Como se todos os problemas fossem o primeiro. Vivo a confrontar passado e futuro. O importante é que o tempo me fez mais maduro. E juro, tô me acostumando às velhas manias. Ainda descartando fone em madrugadas frias. Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Diferente do convencional, talento pro discernimento. Paciência e só o tempo pra me explicar se foi amor ou ódio passional. Hoje entendo que separa o bom do prejudicial. O que te torna um parasita superficial? Um segundo entre a vitória e o fracasso acidental. Meus dias me confundem, imagens de um funeral. Meu lado espiritual pede um beijo maternal pra incentivar meu filho a evoluir como pessoa. Quando penso em dar um fim em tudo pra ver minha coroa. E canto o frio do inverno e canto uma saudade. A dor do luto eterno que esmaga felicidade. Horas de paranoia, um teste pra continuar. Sinto vermelho meu olho, a boca seca sem fumar. Talvez hoje eu fique sem fumar. Mesmo assim me sinto lá no alto, pronto pra pular. Ou pronto pra recomeçar, ninguém sabe ao certo. Por isso eu sei valorizar tudo que tá perto. Sentimento raro, falar de amor é fácil. Marcados em cavernas, encontrados como fóssil. Poema, o tormento de uma dor extrema. É como se as palavras amenizassem os problemas. Meu sangue é a própria tinta que a alma sintetiza. Um desabafo pela fúria de quem vandaliza. Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Canta, canta, canta, canta. Canta a canção de glória, canta a santa melodia. Canta, canta, canta, canta. Preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta mais. Provisoriamente, o tempo parou pra mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Viver. Sem tempos mortos.